anticipated moment in racing. Fala galera, Trot, começando então a nossa edição número 104, essa edição um pouco mais especial, né? Já que no final de semana da Páscoa não teremos atividades na pista, nenhuma categoria vai estar na pista aí nesse final de semana da Páscoa. E, claro, estamos gravando hoje na sexta-feira, né? No feriado aí, no dia da sexta-feira da Paixão. E hoje vai estar comigo o Lucas continua comigo aí, infelizmente os outros participantes não pôde tá com a gente, então vai estar eu e o Lucão aí, né, Lucão? Manda o salve aí, Lucão, pra galera aí. Fala aí, Leonardo. Fala aí, galera do Triwatch. Vamos estar aqui falando novamente das últimas provas que tivemos lá em Fontana, que foram grandes provas, vão ter muita coisa para dizer hoje. Então, né, vamos aí já começar a edição. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bom caminho ao trabalho, faculdade, onde você prefere estar nos ouvindo, ou em casa mesmo aí. Então, sejam bem-vindos à edição número 104, que vamos falar de Fontana. Fontana que foi um grande final de semana, tivemos duas grandes corridas boas. Eu creio que a diminuição aí de 500 milhas para 400 milhas deixou a corrida da Sprint Cup sempre muito mais movimentada, como era antes. E as corridas da X-Men Series também são bem movimentadas, de longe, aí, né? Não sei se o Lucas tem a mesma opinião que eu, mas é de longe a melhor corrida da X-Men Series nesse ano de 2016 aí, nessas últimas cinco corridas, as primeiras corridas. Essas últimas corridas realmente foi a melhor. Em Daytona tivemos até uma corrida razoável, não foi uma corrida ruim, mas essa de Fontana eu acho que, considerando tudo que aconteceu nela, a gente pode colocar como a melhor desse ano, sim. Colocando também, né, Lucas, que digamos que Daytona e Talladega geralmente são corridas boas, né, nós já esperamos boas corridas, né. Então, claro que Fontana aí ser um pouco diferente aí, foi uma grande corrida aí, Fontana, com certeza a melhor de todas, sem sombra de dúvida aí. Depois do passeio do Kyle Busch em três corridas, Las Vegas, Atlanta e Phoenix, né? Enfim, uma grande corrida aí. Apesar que seria mais um passeio do Kyle Busch, né? Mas coisas de outro mundo aconteceu e ele teve problemas no final da corrida. Vamos falar do vencedor Austin Dillon. Austin Dillon conseguiu mais uma vitória, sua sétima vitória na X-Men Series, né, primeira nesse ano de 2016. Lembrando que ano passado ele teve quatro vitórias, né? Então ele caminha aí para mais uma vitória, né? Perdão, ele caminha para mais quatro vitórias esse ano de 2016 aí. Parece, né, Lucas, que o Austin Dillon se encontrou um pouco mais na X-Men Series aí e vem conseguindo fazer boas corridas. Como você viu a vitória dele, apesar de ter caído no colo dele, né, Lucas? Não foi mérito dele, caiu no colo dele aí. Mas parabéns aí pro Austin Dillon pela sua vitória. Lucas? Leonardo, essa corrida eu gosto de dividir ela, divido ela assim como quase em três partes, apesar que a última parte é um pedacinho, né? Mas o que eu digo assim, a primeira metade da corrida foi bem movimentada, tivemos várias trocas de liderança, muita disputa lá na frente, foi uma corrida legal, foi uma corrida bem interessante a primeira metade dela. Depois da segunda metade, ela foi mais ou menos como tinha sido as outras, a Joe Gibbs chegou na frente lá e por lá ficou, foi dominando, foi nem não deu para mais ninguém, parecia até que ia ser a segunda metade de corrida ia ser igualzinho que nós tivemos as últimas. Mesmo que, vamos dizer, não tivéssemos aquele final épico, ele teria sido uma corrida melhor que foi as anteriores, porque teve uma primeira metade bem, bem movimentada. Mas aí, com o final épico que nós tivemos, com certeza foi uma corrida para a gente lembrar. Foi uma corrida bem divertida mesmo. E falando do Austin Dillon, que você pediu para falar, realmente, nesse carro da RCR, esse ano ele está fazendo boas corridas, andando aí num top 5, assim, mais ou menos. O ano passado ele estava melhor, o ano passado esse carro estava chegando a disputar vitórias com frequência. É que esse ano a Joe Gibbs ela meio que tomou conta, mas ele está tendo, desde o ano passado, ele está tendo bom desempenho com esse carro da RCR Next Finch. É verdade, o Lucas. Bom, o Kyle Busch, né, que foi o segundo colocado aí. Eu vou até olhar aqui o Kyle Busch aqui, as médias dele, ele continua em médias impressionantes. O Kyle Busch aqui, mesmo terminando a corrida em segundo, né, o Kyle Busch não venceu, a média de chegada dele é incrível aí, 2.0, ou seja, são quatro corridas, são três vitórias e um segundo lugar, a média dele, perdão, 1.2 a média dele, 2.0 é de largado, que ele largou mal, né, digamos, que ele não foi muito bem assim na classificação, ele largou apenas em terceiro, foi muito mal na classificação, Kyle Busch, né, no Qualify, mas ele chegou em segundo, então a média dele foi para 1.2, saiu de 1.0 para 1.2. Os números do Kyle Busch são impressionantes na Xfinity Series. Por exemplo, ele já liderou mais de 16 mil voltas lá semana passada em Phoenix, ele tinha completado em mais de 16 mil votos, é o líder na classe, né, na Xfinity Series aí, na categoria. Já disputou aí mais de 56 mil. Ó, deixa eu passar o número certo aqui. São 56 mil voltas, 996 voltas que ele já participou aí na Xfinity Series e liderou 16 mil. Então, aí, se for levar essa média, é uma média impressionante do Kyle Busch, principalmente nos últimos anos, né, devido ao grande massividade dele aí, o grande ataque dele aí para vencer corridas. É surreal os números dele na Xfinity Series. Poderia ser na Sprint Cup, né? Mas Sprint Cup é outra história, o buraco é mais embaixo. Então aí ele completou aí com esse top 5 dele aí, completou agora 190 top 5 e 225 top 10 o Kyle Busch. Então, parabéns ao Kyle Busch aí, né? Somando aí mais um recorde aí, mais um top 5 aí para ele aí, mais um, né? Mais um recorde pro Kyle Busch aí. Meu amigo Lucas, Dell Wallace Jr., né, o famoso Bubba Wallace, conseguiu seu melhor resultado aí em Fontana, né, a melhor corrida em Fontana. Além disso, o melhor resultado dele em 2016, a sua terceira posição aí. Como você viu, apesar, né, vamos aí, temos aí que dar o problema aí, o Erik Jones ficou uma volta atrás, né, que acabou com um problema de combustível. O Daniel Soares também, o Kyle Busch pneu furado, ele quase chegou no Kyle Busch, e o Daniel Soares também sem combustível, mas conseguiu uma terceira posição aí, uma posição muito boa para ele, principalmente falando de campeonato. Como você viu, como foi a corrida, que você espera aí do Bubba Wallace, o Lucas, para 2016? Leonardo, Bubba Wallace, essa corrida ele fez realmente uma boa corrida. Teve essa questão dele ter ficado em terceiro lugar, ele meio que caiu no colo dele em terceiro lugar, mas tirando isso, ele teve uma ótima prova. Eu estava até aqui agora abrir o site para avaliar como ele estava. A partir da volta 40, a partir da volta 40, ele só andou no top 10. Só andou no top 10. Na volta 140, ele estava na quinta posição. Então caiu no colo dele realmente esse terceiro lugar, mas ele estava lá também para cair no colo dele. Não foi, ele não estava tipo em décimo, 15º, até como aconteceu na Sprint Cup, mas isso a gente já vai discutir daqui a pouco. Mas ele não caiu no colo dele, mas ele estava assim andando sempre lá em cima para conseguir chegar nessa terceira posição. E esse ano é como até falei no último programa, é um ano decisivo para ele. É um ano decisivo, porque ele tem que ter bons resultados, tem que brigar pelo título, tem que brigar pelo título. Sei que vai ser difícil, considerando o desempenho da Joe Gibbs, né? Mas o que a gente espera dele é que pelo menos ele chegue para a Homestead para disputar o título, considerando os concorrentes que nós estamos tendo. Mas esse é um ano decisivo para ele. É bom que ele tenha mais performance como essa que teve lá em Poltana. Bem colocado, né, Lucas? Bem lembrado também que no último podcast falamos bastante sobre ele aí. E resultados positivos para ele esse ano vai ser crucial na permanência dele na Xfinity Series ou não, né? Talvez aí. Não sei se ele continua na Roush ou pega uma equipe menor, ou volte uma categoria e vai para o Truck Series, ou faz aquelas loucuras, vai para Sprint Cup para correr em carros que vai fazer top 35. Top 30, top 25. Então, assim, é um ano decisivo, realmente decisivo para o Bubba Wallace, que é chegada da, é o dado momento para ele que vai ao racha, né? Então vamos aguardar aí, vamos ver o desempenho dele, desenrolar do ano. Eu só preciso olhar o campeonato dele aqui. Ele tá razoavelmente aí dentro do esperado campeonato, oitavo lugar, 48 pontos atrás do líder. É, digamos que, fazendo uma conta rápida e boba aqui, ele tá uma corrida, um pouquinho mais que uma corrida e uns 10 pontos aí atrás do líder. Então, assim, ele tem bastante terreno para tirar aí, mas nada impossível, porque o ano está apenas começando, apenas a quinta, foi a quinta corrida do ano. Então vamos aguardar aí. Agora o Daniel Soares, que falei um comentário na transmissão da Fox Brasil, né, foi visto com outros olhos, o pessoal interpretou muito mal o que eu falei, mas ele conseguiu aí, quase venceu o Daniel Soares. Eu torci para ele vencer quando o Caio Busch teve problemas, né? Eu tava torcendo para o Daniel Soares vencer. Pessoal, às vezes tem muita gente que é muito mente, tipo, não é mente aberta, sabe? É, olha só para frente só. Então, a pergunta que eu fiz foi interpretada de outra maneira, mas enfim, depois eu vou me explicar um pouco aí para falar do Daniel Soares. É, resultado bom, ele fez a pole, foi o quarto colocado, continua na liderança aí, continua indo para frente, né? E quem tá na cola dele é o Hélio de Sá, o Hélio de Sá, que fez uma péssima corrida, não. Ah, termino, perdão. O Hélio Sader terminou em quinto colocado. Quem foi mal foi o Eric Jones. Lucas, Daniel Soares e Hélio Sader, a luta pelo campeonato entre os dois aí. Parece que não sei se vai se afunilar entre esses dois mais para frente, mas por enquanto são os dois que continuam fazendo bons resultados. São os dois que continuam aí terminando corridas dentro do top 10, que é o mais importante, Lucas. É. Falando do Daniel Soares, eu vi todas as corridas praticamente da Xfinity Series ano passado, e essa vez com certeza foi a vez que ele ficou pouquinho para ele conseguir ganhar. Ia ser muito legal, com certeza ia ser muito legal a gente ver a vitória dele, mesmo que tivesse caído no colo dele, mas ele teria economizado combustível. Mas infelizmente faltou aquele pouquinho, faltou segurar um pouquinho o pé na hora que ele sabia que não ia dar para chegar no Kyle Busch, e tava. Sei que é fácil para mim querer falar como o cara devia pilotar, né? Mas daí, se conseguisse segurar um pouquinho, ele tinha conseguido a sua primeira vitória. Eu estava torcendo, eu na hora que eu vi ele pintando na frente, nossa, quase, o coração veio na boca, quase de felicidade. Pena que durou pouco, assim, durou pouco a felicidade, mas nada menos do que ele tem mostrado durante o ano. Essa vitória dele, eu creio que não vai demorar nada para chegar. O Elliott Sadler, ele acabou chegando, no caso, lá na frente, fez uma corrida em alguns momentos andando um pouco mais para baixo, nem sempre ele estava lá entre os primeiros, mas como terminou nas últimas 50 voltas, ele estava sempre andando no top 10, então podemos colocar como uma boa pro corrida dele também. A gente pode pensar, podemos colocar, e o Elliott Sadler também é um que. Se ele, não sei se ele chega para a Homestead, só que ele tem. Vai dar. Se ele não chegar para a Homestead, o mínimo que se espera é que ele vai chegar na segunda fase, na penúltima fase, no caso, que é aquela que sai os oito. Pelo menos isso eu tenho certeza que ele vai chegar. Já conquistar o título é algo que não dá para confiar. Dele não dá para confiar. O Daniel Soares, com certeza. Apesar de eu ver o Eric Jones ainda com desempenho melhor que ele. O Daniel Soares com certeza é um que vai chegar lá, vai chegar para brigar, com toda certeza. A não ser que aconteça algum acidente, alguma coisa, que ele acabe saindo fora antes. Mas ele com certeza é um que a gente vai ver lá brigando pela frente. O Daniel Soares, Lucas, na minha opinião, ele melhorou e muito o rendimento dele no ano passado. Ele está mais sólido esse ano. Apesar de nós vermos o Eric Jones mais rápido, mas o Eric Jones às vezes é inconsistente e algumas coisas acontecem com ele que são assim, tipo, você fala, não aconteceu isso, né? Então, eu lembro ano passado, lutando pelo título da Truck Series, ele quase perdeu o título durante. Teve várias, uma sequência de cinco corridas aí onde aconteceu só coisas malucas. Inclusive, ele teve um problema de bateria, foi detectado o problema de bateria, ele entrou para os pits e não tinha bateria lá no box lá para trocar a bateria. tiveram que ir correndo buscar a bateria, acabou perdendo voltas. Foram procurar no caminhão a bateria. Isso, e se complicou completamente, né? Uma posição, já começou a ficar uma posição crítica no campeonato, mas depois ele acabou se recuperando no final do ano, aí o Eric Jones foi o campeão da Truck Series. É que é que o Eric Jones ano passado na Truck Series, ele também teve muita sorte, que o Crafton teve muito problema no final do ano também. Crafton e Talladega, ele se envolveu em acidentes, em outras provas também. Mas o Crafton em Talladega também, né, ele abusou da sorte, né? Ah, sim, com certeza. Ele teve um pneu furado, foi na curva 4, entrou no pit, não perdeu volta, não perdeu nada, continuou, seguiu. Depois ele teve um outro problema, um acidente, um big one, uma coisa assim. Tudo aconteceu na frente dele, ele continuou na pista. Aí depois, no final, não teve jeito. Aí ele acabou sendo acidentado no final da corrida. No final, pegaram ele. No final, pegaram ele. Não teve jeito. Ele abusou, ano passado, ele abusou da sorte lá em Talladega. Mas foi um momento crucial para o título, aquele DNF do Matt Crafton lá em Talladega. E o Rick Jones terminou muito bem aquela corrida. Uhum. Foi isso. Eu queria aproveitar o espaço, né, e falar do Eric Jones, perdão, do Daniel Soares. Pessoal, eu não sou contra o mexicano, não sou contra nenhuma nacionalidade que entre na NASCAR. A pergunta que eu fiz, é até uma pergunta se você quiser responder, Lucas, por que você, tipo, você tá vendo lá os 40 carros que estão na pista? Por que você fica com o olho no mexicano e torcendo para o mexicano vencer? Porque, por exemplo, você não torce para um Blake Koch vencer, que corre no carro número 11, que corre numa equipe caseira, que o cara tem que se virar para arrumar o carro e colocar na pista, por exemplo. E o Daniel Soares tem um patrocinador muito forte que banca ele, banca a carreira dele, que injetou dinheiro nele e pôs ele no carro numa equipe grande, entendeu? Então, assim, por que olhar assim, olhar para o Daniel Soares e não olhar para o Blake Koch da vida, por exemplo. Temos também no field, também tivemos um canadense, temos o Mario Gosselin, é um canadense. Ah, não, porque a gente quer ver os americanos ferrar. Então por que quando o canadense não corre, vocês não ficam de olho? Ah, e o Mario, como é que está o Mario Gosselin? Se ele foi bem? Não, isso não tem. Lembrando que o Mario Gosselin corre com o carro dele, né, o carro dele, ele constrói o carro, ele compra o motor, coloca no carro, é um negócio extremamente caseiro. Ele tenta classificar o carro todas as corridas e, tipo, não, vamos dar o olhos pro Daniel Soares, que o cara é mexicano, o cara fala quase que a nossa língua. Então, assim, é isso que eu queria entender. Por que puxar sardinha para certos pilotos e não olhar o contexto como um todo, olhar todo o field como um todo? Temos belas histórias, cada um tem uma história bem interessante por trás aí do volante aí. Então, assim, o Spencer Garrett, por exemplo, um cara que vem da ARC, um cara que está lutando, vem melhorando, estava muito bem, ele está muito bem na Truck Series, né, melhorou muito o ritmo dele na Truck Series, andou muito bem na ARC, começou agora a desenvolver alguma experiência na X-Fin Series. Então, assim, são pilotos aí que vêm durante o ano crescendo. Ryan Sieg, com o carro dele, uma equipe própria dele, também vem lutando aí, sempre faz boas corridas, aquele carro vermelho do 39, né, o carro vermelho do 39 sempre tem alguma coisa verde e o número é amarelo. Então, assim, é isso que eu pergunto, entendeu? Porque temos várias histórias, né, principalmente na NASCAR, que na NASCAR não é como em outras categorias, que você já tenha uma equipe pronta, um time pronto, né? Claro que esse charter da NASCAR está diminuindo muito, né? Essas equipes caseiras, que o cara ia lá, pegava na garagem da casa dele, fazia o carro, colocava no motorhome e levava para a pista para tentar se classificar, para ganhar um pouco de dinheiro e fazer uma corrida. Isso aí a NASCAR está... Não que a NASCAR está cortando, a NASCAR está, de certa forma, acabou com isso, né? Principalmente na Sprint Cup, que não temos mais isso. Nas categorias menores ainda vai existir, tanto é que temos vários carros aí no field da X-Men Series, que é a equipe caseira, que são times de casa mesmo, né? Então, assim, o Jeremy Clemens também corre com o carro dele, né? Deixa eu lembrar de outro aqui também. O Derek Cope também corre com o carro dele, né? Então, assim, são várias histórias, pessoal, que são interessantes na NASCAR, não só do Daniel Soares. Né? Então me falaram aí que eu só torço pro piloto americano, que eu só gosto dos americanos. E temos de lembrar também que a IndyCar, né? A Fórmula Indy virou o que virou, essa decadência que é hoje, graças à invasão dos outros pilotos de outras nacionalidades que acabaram com a categoria, né? Não porque são pilotos ruins, um nível ruim, mas o americano faz espetáculos para os americanos assistirem. É um formato que eles vendem para eles, não para o mundo, né? O mundo tem interesse no que o americano faz, mas é um espetáculo para o americano, voltado para o público norte-americano. Então é muito... Assim, eu só queria falar, pessoal, que eu torço para o Daniel Soares também, eu quero que ele vá bem, né? Lucas, tem alguma coisa a falar? Ah, Leonardo, eu vou meio que tentar fazer... Eu vou fazer um contraponto, eu concordo com você. Eu concordo com você disso que a gente diz, que você fala, no caso, que é sobre os pilotos que esforçam, pilotos que estão tentando chegar lá, pilotos que não tem nenhum apoio quase, ou tem pouco apoio. Eles têm que ter muita dificuldade para conseguir botar o carro no grid e só ficar levando volta, praticamente. Eu entendo isso, concordo com você até sobre isso que você está dizendo. Realmente é, esses caras deveriam mais prestar um pouco mais atenção, quem sabe até a própria transmissão fazer isso. Agora eu quero fazer meio como se fosse um contraponto, você dizendo por que as pessoas gostam de mexicanos, assim, por exemplo, mexicanos, no caso do Daniel Soares. Eu acho que as pessoas meio que se identificam, mesmo não tendo nada a ver com a gente, não é um brasileiro, é um mexicano, mas é como se fosse um latino. Ele é um latino, fala espanhol. Eu imagino que, sendo um mexicano, vamos supor que fosse um colombiano, acho que até um argentino que estivesse lá, o povo brasileiro ia torcer para ele. Se tivesse um argentino mesmo na NASCAR, eu acredito que o povo brasileiro ia torcer para ele, porque talvez se identifique mais. Identifique mais porque os americanos parece que são, tipo, tudo aquilo, parece que são demais, sabe? Só tem americano, o caso você até falou no caso canadense, mas canadense não se parece, mas não é um povo latino, no caso. A gente, em momento nenhum, se identifica com ele. Então, talvez por isso que o pessoal fique um pouco mais empolgado vendo o mexicano Daniel Soares. Qual que era o nome daquele mesmo que estava na Truck no ano passado? O nome daquele que estava na Truck mesmo até um tempo atrás? German Quiroga. Muita gente torcia para ele também. Eu acho que é um jeito do povo tentar se identificar mais. E por isso eles, como lá chega lá, só tem americano. Quando tem um de outra nacionalidade, especialmente latino, o tendência do povo é gostar mais. E tipo, isso, falando, por exemplo, por que eles vão torcer pro Daniel Soares e não vão dar atenção para um que tá lá embaixo, isso infelizmente é algo que acontece na categoria, porque esses caras não aparecem na TV. A gente liga, ou aparece pouco, no caso, na transmissão. O povo tá sempre mais interessado no que tá acontecendo lá, entre os 10 primeiros, talvez até os 15, 20 no máximo. Daí para baixo, parece que pode colocar qualquer um, assim, que o povo não vai notar muito, porque não aparece povo na transmissão. Então, por isso, eu creio que os brasileiros em si, eles se apeguem mais ao Daniel Soares. Realmente, até foi engraçado, até, no grupo de WhatsApp que nós temos lá, quando o Daniel Soares ia ganhar, tinha quase nego gritando, chora Leonardo Guina, porque o mexicano ia ganhar. Mas eu entendi que, eu já vi você, eu ouço o podcast, ouvi o TriWide, eu ouvi muitas edições do TriWide, eu sei qual que é a sua opinião, você não é contra ele, você só não vê motivo para querer endeusar ele, é só esse o motivo. Mas foi mais ou menos por isso que eu te falei que eu acho que o pessoal mais meio que gosta dele mais do que os outros. Fala do Elliott Sadler rapidinho, parece que o Elliott Sadler tá afim de ser campeão, né? Todas as corridas aí até agora dentro do top 10 e dois top 5 para ele por enquanto. Então, parabéns ao Elliott Sadler aí pelo seu bom resultado em Fontana. Falando um pouquinho agora do top 10, né? Que é do sexto até o décimo colocado. O Kevin Harvick foi o sexto. O Brendan O'Gallagher conseguiu seu melhor resultado esse ano, 2016, foi o sétimo. O Kyle Larson, que chegou a certo momento ali de disputar ali a vitória ali, foi o oitavo colocado. E fechando o top 10, o Brandon Jones foi o nono, e fechando o top 10, o Justin Allgaier aí foi o décimo colocado. Então tivemos aí uma diversidade boa aí, fiquei feliz de ver o Brandon Jones de volta no top 10. Ele que desde Las Vegas, ele ficou fora do top 10 em Phoenix, né? Foi o 11º colocado, e foi o nono agora em Fontana. Então, parabéns a todos aí pro Top 10. Um top 10 bem diversificado, né? O Eric Mirola foi o 11º. Só passar aqui, Lucas, os contenders, né? Sim. O melhor contender foi o Delotes Jr. Depois, empatado de pontos com ele, foi o do Daniel Soares. O Elliot Sadler foi o 5º colocado. O Brandon Galgo foi o 7º. O Brandon Jones e o Austin Guy, ou Justin Auger, 9º e 10º colocado aí. Tivemos de intruso aí, que não participa do título, o Austin Dillon, que venceu, o Kyle Busch, né, o Kevin Harvick, que foi o 6º, e o Kyle Larson, que foi o 8º colocado. É, esses números são interessantes aí dos contenders no meio dos Cup Drive, porque são pontos que eles conseguem colocar, né, de diferença aí, tirar um pouquinho mais de diferença do pessoal que vem atrás. Por exemplo, Daniel Soares e o Delosio Júnior com 38 pontos, né? O Justin Auger, por exemplo, foi o 10º com 31 pontos. Então conseguiu uma vantagem um pouco maior aí. Eu creio que se não tivesse os Cup Drive aí, essa vantagem seria bem menor. Então, é uma forma a mais aí para ajudar eles aí. Agora, um carro que anda muito mal das pernas, melhor, das rodas, né? Na Xfinity Series, é o carro 22, que não consegue emplacar nas corridas, nem com o Joe Logano, nem com o Keselowski, nem com o Ryan Blaney. Até que o Ryan Blaney conseguiu levar o carro um pouquinho para frente ali, chegou a querer lutar ali pela liderança dentro do top 5, mas depois acabou caindo. Foi apenas o 20º colocado, o Ryan Blaney. Como você está vendo, Lucas, essa queda de rendimento brusca, né, do carro 22, seria esses carros, por exemplo, esse carro, o espelho para ser os outros carros dos Cup Drive? Por exemplo, um carro para Kyle Busch, um carro para Kyle Larson, para o Kevin Harvick ou o Chase Elliott quando participa, o Austin Dillon. Teria que ter um carro nesse nível, que é o carro 22, um carro sem expressão nenhuma, um carro que, se os caras quiserem vencer, tem que tirar leite de pedra, Lucas? Seria esse o ritmo? Seria esse o patamar ideal para um carro do Cup Drive? Ah, se fôssemos pensar realmente pelo que nós pensamos na categoria, realmente seria melhor, Leonardo. É muito chato quando a gente vê só os carros dos Cup Drivers lá em cima, que não dá nem chance para os pilotos da X-Fins vencerem. Tanto que até agora nenhum piloto da X-Fins acabou vencendo. Só que esse ano tá engraçado, porque parece que esse ano quem pegou o jeito mesmo, até falei muito disso na semana passada, essa semana, por causa do que aconteceu no final da corrida, até eles não ficaram tanto lá em cima, eles ficaram mais espaçados, até o Eric Jones ficando lá atrás, mas quem pegou o jeito foi a Joe Gibbs, tanto que os três carros da Joe Gibbs, mesmo sendo Kyle Busch ou sendo os dois contenders, são sempre andando lá na frente. Além do carro 22, o carro 22 esse ano ele chegou a andar com o Logano, chegou a andar com o Keselowski. Algumas corridas ele anda um pouco melhor, algumas corridas foi pior. Esse eu acho que foi o pior resultado dele até. O Keselowski também chegou aí ruim, mas é muito engraçado ver tanto o 22 quanto o carro 88 do Kevin Harvick, e eles não estão conseguindo. Na X-26 parece que não vai as coisas para ele. Eles estão. O carro deles parece um carro. Eu não vou dizer um carro. Não é um carro bom, é um carro comum. É como se fosse um carro, por exemplo, do Brandon Logan, ou até o 42, o Kyle Larson. É, o Kevin Harvick, dessa vez, acabou ficando em 6º lugar, mas tivemos outros desempenhos dele que foram bizarros. Nem no top 15 ele conseguiu ficar. Coisa que é estranha a gente ver o Kevin Harvick, a gente ver vencer tanto na X-Fins Series. Esse ano parece que, eu não sei se ele está com vontade de correr, está lá correndo por obrigação, ou se realmente o carro não está funcionando o carro. O Chase Elliott andou um pouco melhor que ele nas provas que fez, chegou a pegar 5º lugar, venceu em Daytona, né? Só que Daytona é aquilo lá que a gente já sabe. E eu vi tanto o 88 quanto o 22 estão, vamos dizer, surpreendendo negativamente, mas não é que eu não gosto disso, não gostaria que esses carros estivessem lá em cima só, com os Cup Drivers vencendo à vontade. Só estranho mesmo, porque o que a gente viu nos últimos 2 anos não era isso que acontecia. O carro 22, acho que eles conquistou até o título de carros, tanto em 2015 quanto em 2014. Tá andando desse jeito, é muito estranho. Realmente é muito estranho mesmo. Ô Lucas, para falar aqui, Lucas, do carro 38, o Chase Elliott venceu em Daytona. Em Atlanta, o Kevin Harvick esteve no carro, foi 12º. E Las Vegas foi o 4º colocado com o Chase Elliott, Phoenix foi o quinto com o Chase Elliott e agora com o Kevin Harvick novamente no carro 38, foi o sexto colocado. É, vem com, com algumas médias aí não muito legais, por exemplo, voltas lideradas, né? O carro no 88 até agora liderou apenas 19 voltas em Daytona, que foi a vitória do Chase Elliott. Fora isso, não liderou nenhuma volta, né? Tudo zerado aqui. Apesar de ser top 5 aí, ou top 10, ou no caso que até fora do top 10, que foi em Atlanta, são números regulares, né? Diferente de ser números apelões, aí, por exemplo, do carro, você pega o carro 18 aí, que tem trocentas mil voltas já lideradas, vitórias, então, um monte de coisa aí, né? Então, assim, e o carro 22 que está se arrastando aí. Eu queria chamar a atenção também do carro 43, né? O carro do Jeb Burton. Jeb Burton que fez uma boa corrida em Daytona, uma excelente corrida em Atlanta e todo mundo falou assim, agora vai. Jeb Burton vai mudar o ritmo do carro 43. E as coisas não foram bem para esse lado aí, né? Ele teve Las Vegas e Phoenix 17º colocação e foi 16º em Fontana, ou seja, manteve a média aí do top 15, top 20. Ele manteve essa média aí. Média essa que nos anos anteriores o carro também conseguia a mesma média. Ou seja, pessoal, não tá. Parece que esse carro aí do 43 da Richard Perry Motorsports não é muito bom, não é muito confiável esse carro aí, não. O carro 22, falar os números dele aqui, o Joe Logano em Daytona foi o segundo, né? Todo mundo lembra, claro. Ele que fez, empurrou lá o Chase Elliott lá, fez o Two Car Draft lá, que eu condenei, não gostei do que lá, ficou lá, foi super errado. O Keselowski teve nas outras três corridas, foi Atlanta, Las Vegas e Phoenix. Sexto Atlanta, 15º Las Vegas, 9º e Phoenix. E agora o Ryan Blaney fazendo sua estreia no carro número 22, foi apenas o 20º colocado. Ou seja, 5 corridas, apenas um top 5 e 2 top 10. Realmente o carro 22 esse ano tá muito longe do que a gente é acostumado a ver, Leonardo. Como eu falei, nem considero que isso seja uma coisa ruim. Considero que seja uma coisa ruim. É algo bom até se a gente for pensar que a categoria fica mais espalhada, aqueles cup drivers não ficam lá em cima só dominando. Mas considerando que agora quem está lá em cima dominando é Joe Gibbs, então só mudou, no caso, os carros dominantes. O ideal é que nós não tenhamos carros dominantes, exatamente o que acontece no Sprint Cup. Na Sprint Cup a gente não tem carro dominante. Todo mundo ganha, todo mundo disputa, todo mundo tá mais ou menos no mesmo nível. O ideal que a gente espera para a Sprint Series, especialmente para as próximas corridas, que essa foi muito boa, mas antes nós não tivemos isso, o que a gente espera é que os carros fiquem parecidos. Não, acho que talvez, vai. O Eric Jones e o Kyle Busch sempre vão estar andando lá no top 10, mas eu não quero ver eles sumindo na frente, deixando 10, 15 segundos para os outros colocados. Isso não é legal, mas é isso que a gente espera para a Sprint Series. Voltando então ao Jeb Burton, Lucas. Eu tinha falado dos números aí do Jeb Burton desse ano, né? E vamos aqui, claro, vamos fazer a comparação com o carro do ano passado. Em Daytona foi 11º, Atlanta 20º, Las Vegas foi o 30º, Phoenix foi o 18º e Fontana o 36º. Em relação ao ano passado, tá muito bem o carro número 43, né? Lógico, tá muito bem. Mas depois o carro, se olhar o resto do ano aqui, o carro volta a ter uma média boa, que é essa média que o carro 43 está hoje. Que é 16º, 17º, 14º, pertinho ali, 11º, 12ª colocação. Alguns deslizes aqui. Vamos ver o desenrolar do carro 43 aí, a como o carro 43 vai se comportar até o final do ano de 2016. Mas assim, o Jeb Burton está fazendo um bom trabalho. Lógico que ele está fazendo um bom trabalho. Eu só espero pelo menos mais top 10 dele aí para 2016. Vamos aguardar. Fazer uma comparação do Keselowski do ano passado. Só deixa eu achar aqui. Não, o Ryan Blaney fez mais corrida ano passado no carro 22. Foram 13. Deixa eu só achar aqui, Lucas. Uhum. Pronto, achei. O ano passado, o... Ó, o ano passado o Ryan Blaney fez 13 corridas, foram duas vitórias, nove top 5. Né? O Keselowski também foram 9 corridas e duas vitórias e 8 top 5. E o Joe Logano foram 11 corridas, 4 vitórias e 8 top 5. Ou seja, ela somou aí 6 vitórias, 8 vitórias no ano passado, né? 25 top 5 e 30, 29 top 10, além das 4 poles do Joe Logano. Então, assim, olhando os números do ano passado, né, Lucas, a gente pode ver aqui que realmente o carro 22 está um pouquinho abaixo aí do esperado aí, né? Um pouquinho devendo um pouquinho do resultado do ano passado, com certeza ele está devendo sim, Lucas. Com certeza, realmente, se for parar para ver assim, tá bem diferente mesmo do que era ano passado, tanto ano passado quanto 2014. Ele praticamente quase estava sempre na frente nas corridas, e esse ano ele não chegou perto disso ainda. Outro detalhe, outro destaque aqui também, o Lucas, é o Ty Dillon, né, o que é o atual quinto colocado do campeonato. O Ty Dillon foi apenas o 17º colocado, largou em 12º, largou ali, por ali ficou, não fez nada na corrida, fez uma corrida muito apagada o Ty Dillon, né? O Eric Jones também bem próximo aqui, foi o 15º colocado. Eric Jones, só para relembrar vocês, ele foi vítima de pane seca, acabou tendo que fazer uma parada nas últimas voltas, porque estava sem combustível o Eric Jones aí. O Eric Jones que estava assim: primeiro o Kyle Busch, segundo o Eric Jones e terceiro o Daniel Soares aí. Seria mais uma corrida 1-2-3, mas o destino não quis isso. Lembrando que se o Kyle Busch vencer essa corrida, pessoal, ele iria se igualar ao Sam Hard, né? O Sam Hard é o cara aí, ele que é o rei da Xfinity Series aí, que na época era a Busch Series, né, quando estreou a Busch Series lá em 82, 83. Ele que sempre fez grandes corridas aí, tem números impressionantes, o Sam Hard. Então, o Kyle Busch, com essa vitória, ele iria igualar ao Sam Hard, mas isso não aconteceu, né? O Kyle Busch teve problemas aí. Quem sabe o Kyle Busch consiga vencer 4 corridas seguidas novamente, perdão, consiga vencer 4 corridas seguidas, que ele ainda não venceu, né? Ele consiga novamente chegar perto desse feito aí. Lucas, números da corrida. A corrida teve duração de 2 horas e 5 minutos. Tivemos 4 bandeiras amarelas apenas. A margem de vitória foi de 0,7. O Kyle Busch ainda tentou dar um empurrão no Austin Dillon. Nós vimos, viu, o Kyle Busch fazendo isso, querer tirar uma casquinha do Austin Dillon para falar que foi sem querer. Eu vi, tá? Foram 12 trocas de liderança. Bandeiras amarelas. A primeira foi o carro número 01 rodou na pista, ficou vendo estrela do Ryan Preece, acabou rodando foi para grama, teve a sua frente toda danificada. Depois foi o David Starr com problemas de motor foi para o vinagre. Depois o carro 07 do Ryan Black Jr., mais uma vez o Ryan Black Jr. com problemas, né? Acabou rodando e foi direto para a grama também. Teve problemas aí, acabou abandonando a corrida. E carro 78 do BJ McLeod ficou pela pista aí com problemas de motor também. Lucas, corrida tivemos aí uma média de 26,8 voltas em bandeira verde e tivemos 10% da corrida em bandeira amarela. Corrida muito boa, muito movimentada. O Austin Dillon assumiu a corrida, perdão, assumiu a liderança na volta mais importante, que é a última, né, e venceu a corrida. Depois da última curva, praticamente, que ele assumiu a liderança, né? É, não vamos falar também que foi a última volta, né? Assumiu a Então, última da curva, praticamente. na metade da curva 3 para frente, ele assumiu a liderança da corrida e venceu a corrida. O pedaço mais importante que tinha que ser liderado, ele liderou e venceu a corrida. Mas, Lucas. Leonardo, só falar uma coisinha só rapidinho. Além disso que você falou, que o Kyle Busch tentou dar uma casquinha no Austin Dillon, ele tentou fechar, na verdade, né? Tentou fechar, só que aí o Austin Dillon já estava passando. Mas uma coisa que a gente tem para criticar também o Kyle Busch, que a gente não, ah, esse ano o desempenho dele na Xfinity está sensacional, mas essa corrida ele saiu como chorão. Saiu como chorão dessa corrida, porque ele ficou reclamando no rádio lá que a NASCAR não deu uma bandeira amarela na última volta para ele ganhar a corrida. Chega a ser até engraçado, né? Como que a NASCAR, você estoura o pneu, você acha que a NASCAR vai dar uma bandeira amarela para você ganhar a corrida porque o seu pneu estourou? jamais que a NASCAR ia fazer um negócio desse. Jamais. Jamais que ela ia fazer isso. Olha, eu acabo de ler uma notícia aqui que o Kyle Busch foi penalizado, foi punido em 10 mil dólares, não passou. Foi um problema no post race aqui na minha. Ele não deu entrevista. Deu entrevista, ele isso não, mesmo. Ele não quis falar. Não quis falar e foi penalizado em 10 mil verdinhas. É lógico que ele saiu bravo da prova, né? O cara tá lá liderando, não vence por causa de uma volta. A gente é esperado até que ele fique bravo, só que a NASCAR não tem essa paciência. Lá na NASCAR a gente sabe que você tem que dar entrevista, você é obrigado a dar entrevista. O público tá esperando para saber o que você vai dizer, independente de você estar com vontade ou não de dizer. Ao contrário. Perdão. Ao contrário de outras categorias, onde que não se tem entrevista e é tudo muito frio, acabou a corrida, fim de transmissão. Pois é, isso aí. A NASCAR não tem isso. Você não quer falar, se você passar reto, você é o segundo colocado. Lógico que vão falar com você. O segundo colocado, normalmente, até o primeiro que se fala logo depois que sai, porque vão conversar com ele, estão esperando ainda para preparar o Vitor Lane. O segundo colocado tem que falar, independente de você estar ou não com vontade. O público quer ouvir, o público que paga seus salários. Então, você tem que falar. Muito bem colocado, meu amigo Lucas. Tem que falar, afinal de contas, você é pago para aquilo lá, a mídia quer, você tem que vender o produto da NASCAR, você tem que vender a vitrine da NASCAR, tá lá, então tem que dar entrevista, principalmente o segundo. O segundo é o primeiro cara a ser entrevistado, tanto é que várias vezes o segundo colocado está sendo entrevistado e o primeiro está lá no burnout ainda, está lá acenando para a torcida ainda. Já isso acontece em várias transmissões aí. Enfim, campeonato, meu amigo Lucas, vamos? Vamos. Então vamos lá. Daniel Suárez segue na liderança com 182 pontos, né? O Elliot Sadler, como nós já mencionamos aqui, ele é o segundo colocado, 10 pontos atrás do Daniel Suárez. O Justin Allgaier é o terceiro colocado com 19 pontos atrás. O Brandon Jones com 21 pontos atrás do Elliot Sadler, do Daniel Suárez, perdão. Ele é o quarto colocado, o Tadino é o quinto, né? O Tadino que cai duas posições no campeonato, tá, pessoal? Ele quase escorregou fora aí do top 5 do campeonato, o Tadino com seu 17º colocado aí, que amargou muito, foi muito ruim para ele. É interessante nessa nova pontuação da NASCAR, né? Não esse ano, que esse ano a pontuação é mesmo do ano passado, mas quando entrou em vigor essa pontuação aí, como o mau resultado te leva para baixo, e o bom resultado ele não te leva para cima muito fácil. Isso é muito simples de você olhar na tabela e ver aí. Se você tem um mau resultado, você perde duas, três posições. Quando você tem um bom resultado, você sobe uma posição e olha lá. Então, muito interessante esse número de pontos, sistema de pontos da NASCAR aí. Eu gostei muito. O Bruno Galgo, que subiu uma posição, ele é o sexto. O Eric Jones cai mais uma posição, é o sétimo. O Darrell Wallace Jr. sobe duas posições, é o oitavo. O Ryan Reed, o cara que só venceu o Daytona no ano passado, acho que não vai fazer nunca mais nada na Xfinity Series, é o nono. E o Brandon Poole, fazendo um grande trabalho na Chip Ganassi, é o décimo colocado. Espero uma corrida muito melhor desse cara aí, mas foi apenas o, se eu não me engano, 14º, por aí. Foi muito bem, não. 13º, lembrei. Então, esse aí é o top 10. O Blake Koch, tá, pessoal? 11º, Jeb Burt, 12º, Dakota Armis, 13º, Clements, 14º, e Ryan Sieg fecha o top 15. Lucas, como você avalia aí o campeonato aí? Lembrando, né, que a Xfinity Series agora tem o Chase, mas por enquanto, quem vai pro Chase são os 12 primeiros que estão aqui na tabela corrida aqui. É diferente da Sprint Cup, que temos lá uma tabela onde que vai os pilotos que já venceram, os pilotos que estão melhor classificados aí, toda uma temática, mas parece que na Xfinity Series o negócio vai ser um pouco diferente, realmente vai os 12 aí que estão classificados aí na tabela corrida. Lucas? Leonardo, é que na Xfinity Series, na verdade, com certeza alguém entre esse meio vai vencer, até porque tem provas que não tem pessoa, que não tem pilotos da Sprint Cup pilotando. Mas é provavelmente mesmo vai acontecer isso daí. Os 12 primeiros vão ser quem vai entrar. Porque é muito difícil a gente imaginar que alguém fora desses 10 primeiros vai conseguir ganhar uma corrida desses 12 primeiros. Eu não imagino, por exemplo, um Ryan Preece vencendo uma prova, um David Starr, só se for lá num acidente ou acontecer algo muito estranho ainda num Super Speedway, que seria Daytona e Talladega. Mas mesmo nesse lugar, eu não, esses pilotos de 12º para baixo, eu não vejo como vencendo. Ryan Reed, que você citou, não sei, quem sabe ele até. Ele pode até ganhar uma prova em Daytona ou Talladega de novo, apesar de ele não estar indo nada bem, mas com certeza ele vai estar no Chase, porque ele tem muito. Ele está sempre aí andando aí num top 15, top 20, então ele a gente pode colocar quase como certo no Chase. Se a gente for analisar também o jeito como o campeonato está hoje, alguém que pode surpreender é o Brandon Jones. Ele que a gente não fala muito, né? Porque ele não está disputando sempre as primeiras colocações, está sempre andando ali num top 10, top 15, talvez. Em geral, no top 10, Brandon Jones, ele é um que, quem sabe, pode até fazer uma gracinha no final desse Chase. Bom, se o Brandon Jones continuar com esse ritmo aí, o Brandon Jones, eu creio que ele vai surpreender em muitos aí. Lembrando também que tem o Dash Forecast, né? O Dash Forecast também classifica automaticamente o cara que venceu o Dash Forecast para o Chase. Então talvez isso aconteça antes que um piloto vença, né? Que as corridas que do Dash Forecast é antes das corridas que acontecem onde só temos pilotos os contenders, né? Da X-Men Series. Mas aí, muita água para passar debaixo da ponte ainda. O campeonato está apenas começando. Quinta corrida foi aí nesse final de semana agora que passou. Próximo final de semana aí temos o próximo semana não tem corrida, né? Mas no outro final de semana volta as atividades normal aí. Aí só para fazer um balanço rápido aí, meu amigo Lucas, qual foi a melhor? Queria saber de você qual foi a melhor corrida, né? O piloto que mais te impressionou? Qual o melhor piloto e quem está te decepcionando aí? Quais são as suas decepções aí de 2016 até o momento agora? Ah, por enquanto, a melhor corrida realmente foi essa agora a última. Daytona foi interessante, mas Daytona é daquele jeito sempre. Então, a gente vai esperar. A Fontana, que considerando as últimas provas pra gente, foi bem legal. O piloto que eu coloco como o melhor piloto é Kyle Busch, não tem nem o que discutir, do jeito que ele andou as últimas quatro provas. O piloto que mais vem me impressionando é o Daniel Suárez. Eu já esperava dele, na verdade, que ele tivesse um bom desempenho, mas não esperava que fosse um desempenho tão bom assim, de ponto que nesse momento ele tá ganhando bem do seu companheiro de equipe, o Eric Jones. E Eric Jones, que já tem várias vitórias na Xfinity Series, o que a gente esperava, como você mesmo citou até, que o Eric Jones teve vários problemas, né, por isso que ele tá para trás, mas o Daniel Suárez é quem tá me surpreendendo. Se eu for colocar como uma decepção, a decepção desse ano, por enquanto, é o Ty Dillon. Ty Dillon é quem a gente pode colocar. A gente esperava que ele estivesse brigando mais na frente. E ele não está fazendo frente nem aos companheiros de categoria dele. No caso, está bem atrás do Elliott Sadler, bem atrás do Justin Allgaier, bem atrás do Daniel Suárez. Então, Ty Dillon que eu coloco como a minha decepção desse começo de campeonato. Bom, meu amigo Lucas, eu tenho mais ou menos que falar como você, né? Para mim, a melhor corrida com certeza foi Fontana esse final de semana, né? A Truth My Cloud 500, 350, não, 300. Essa foi com certeza a melhor corrida desse ano até o momento, né? O melhor piloto é o Kyle Busch, isso aí com certeza, mas vamos ficar com os olhos voltados para os contenders, os pilotos que realmente disputam o título da categoria. O que tem melhor desempenho aí, com certeza, pela solidez do desenrolar aí nessas cinco corridas, é o Daniel Soares, apesar do Eric Jones ter um ritmo melhor de corrida. Mas o Daniel Soares é o que está fazendo o seu arroz com feijão e está garantindo um resultado. Que também não adianta nada o cara vencer 80 corridas, bater na última corrida e não ser campeão. Né? Vai ser o cara, todo mundo vai lembrar, ah, ele é o cara que mais venceu. Mas quem foi o campeão? Ah, foi o outro, então não serve pra nada. Ninguém lembra do cara que mais venceu, lembra do campeão. Certeza. Infelizmente é assim. A maior decepção para mim também é o Ty Dillon. O Ty Dillon tá fazendo um ano muito aquém, até o dado momento, aí, muito aquém do carro que ele tem. Né? Por exemplo, O Brandon Jones aí, que é companheiro de equipe aí, foi o não, o tava dentro do top 10. E o Austin Dillon, né, foi o vencedor da corrida. Mas lembrando que o Austin Dillon talvez corra com um carro até um pouco diferente, um carro um pouco melhor aí. Mas o Ty Dillon, com certeza, é o piloto aí que mais tá me decepcionando em 2016. Quase saiu do top 5 nesse final de semana lá em Fontana, né? Foi uma corrida péssima, a corrida dele. Então, assim, com certeza, eu espero um pouco mais, uma melhora um pouco maior dele aí. Porque no momento algum eu vi, por exemplo, o Tadino brigando com o Daniel Soares, o Tadino brigando com o Elio Sadler, com o Brendan Gaughan. Momento algum eu vi ele lutando com esses caras aí. Eu só vejo ele apanhando até agora. Mas, enfim, vamos esperar aí um pouco mais desse desenrolar da temporada aí. Vamos ver o Tadino vai fazer. Quem sabe ele pode virar de decepção até a primeira parte, vamos dizer, o primeiro feriado aí que deixa a NASCAR fora da pista aí. Pode transformar tudo isso daí em bons resultados e terminar muito bem o Chase ou até ser campeão. Quem sabe, né, Lucas? Pode ser, pode ser. Com esse Chase agora a gente não pode descartar ninguém. É. Pode acontecer de o Ty Dillon, por exemplo, fazer 20 e poucas corridas bizonhas, chegar no final e resolver andar. Pode acontecer. Então, ele se garantir dentro do top 5, né, perdão, do top 12, né, que eu sou são os pilotos que vão pro Chase, ele se garante ali, fica ali no meio ali, se garante, vai pro Chase, aí faz igual fez o esse ano fez o ano passado, fez o Kevin Harvick. Kevin Harvick foi indo, chegou no final, foi campeão. E falar que ele vai ficar entre os 12 primeiros, Leonardo, com o carro que ele tem, a não ser que o único jeito ele não ficar entre os 12 primeiros é ele bater, machucar e perder muita corrida. Porque esse carro que ele tem, quase o carro anda sozinho. Para ele ficar entre. Não dizendo, para ele ficar entre os 12 primeiros do campeonato. Para ele ficar entre os 12 primeiros do campeonato, é só ele andar normal, não precisa fazer nada demais. É só completar a corrida, né? Praticamente. Não precisa fazer nada de misterioso, nada tirar o tiro e coelho da cartola para ir pro Chase. Não, precisa nada disso não. É só ele completar a corrida aí, tentar fazer top 10, né? Faz um top 10 aqui, um top 15 ali e tá com certeza garantido. Meu amigo Lucas, mais algum comentário sobre a Action Series, o resumo de 2016 aí? Quer falar alguma coisa, alguma corrida, chamar atenção? Ou vamos aí pular para o bloco da Sprint Cup? Leonardo, só uma coisa que você até passou meio que, você passou rapidinho por cima na hora que você estava falando top 10, que a gente não falou especificamente. O cara que pelo menos na primeira metade da corrida ele foi o quem fez a primeira metade da corrida legal foi o Kyle Larson. Kyle Larson andou demais no começo, ele estava lá, ia atrás do Kyle Busch, grudava nele, passava, depois o Kyle Busch passava de novo. Ficou nisso daí a primeira metade da corrida, o cara da corrida pro Carl Larson. Só que aí depois ele sumiu. Então por isso que a gente nem lembrou muito dele na hora de falar, mas ele fez a primeira metade da corrida dele foi bem interessante. Então, ele até pôs um pouquinho de pressão ali, deu um calorzinho no Kyle Busch. Parecia que realmente ia inflamar ali a vitória ali. Mas depois ele acabou se sumindo, foi indo, sumiu. E acabou, fim. Terminou nem no top 10. É, terminou, teve problemas. Eu preciso recordar se ele teve algum problema, tá? Eu sinceramente não lembro se ele teve algum problema na corrida. Eu não me recordo de problemas para o Kyle Larson durante a corrida. Mas eu posso até pesquisar, mas eu não me recordo que ele teve realmente problemas que ou tirou de um bom resultado aí. Eu não me recordo mesmo. É, realmente também não lembro. Só uma correção, só. Falei que ele não terminou no top 10 e terminou assim. Foi o oitavo. Foi o oitavo. Falei que ele não terminou no top. É, o problema é. Eu não lembro se ele teve punição de pit. Isso eu não lembro mesmo. Eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Se vocês lembrarem, pessoal, por favor, pode comentar aí que. Se vocês lembrarem, então, pessoal, por favor, conte para nós aí. Bom, Lucas, acho que o bloco da Action Series então está encerrado. Né? Você tem mais alguma coisa aí ou pode encerrar mesmo o bloco? Só isso mesmo, Leonardo. Então, beleza. Pessoal, voltamos daqui a pouco então para o bloco da Sprint Cup para falar da Autocube 400.